Voltei para começar o segundo tempo entre Brasil e Croácia. Croácia e Brasil, então. Croácia e Brasil. Por 5.310.000 de inscritos. Casé TV. Chevrolet, a rua é o nosso campo. Oh, meu Deus, que demora! Difícil de ser batida, que está Agora acostumada a sim, esse tipo vamos de lá. jogo, só perdeu uma partida nos últimos 11 jogos de Copa do Mundo na história. Venceu as três disputas de pênaltis que participou. Venceu, né? Ou se classificou pênaltis que participou. Venceu, né? Ou se classificou nas quatro prorrogações que disputou. Três delas indo para a disputa de pênalti. Então é um time que fica vivo até o último instante, que não larga e que não se assusta com o passar dos minutos e o jogo empatado indo para a prorrogação. Vem aí um segundo tempo eletrizante, tenso, nervoso, com a seleção brasileira caminhando rumo ao hexacampeonato. Só tem um roteiro que vai deixar a nação brasileira satisfeita, que é no dia 18 de dezembro levantar o troféu. Para chegar lá, primeiro tem que passar aqui, depois enfrentar a Holanda ou a Argentina na semifinal. É tensão, é jogo grande. Quem acordou hoje pensando, Argentina, sexta-feira, se tranquilo, quarta se não, de final, Argentina, já tô pensando na Argentina ou na Holanda, nada disso. É. O futebol é muito diferente, e Copa do Mundo ainda mais. Vamos embora para o segundo tempo. Aparentemente o Brasil vai voltar igual, vai voltar sem mexidas. Um cartão para cada lado, Danilo do lado da seleção e Brozovic do lado da Croácia. Importante a gente ficar de olho nisso também. E não deu para escutar ali aquele papo, né? No túnel que dá acesso ao gramado. Vambora, Brasil! Volta a seleção pentacampeã do mundo! Volta a seleção brasileira. E nos dois tempos a Croácia já em campo e o Brasil se reunindo, conversando ali por último. Vambora, Tite. Tenha toda a lucidez para tomar as decisões aqui no segundo tempo. Que o nosso grande jogador possa aparecer também. É seleção brasileira. Meu, muito obrigado à gigantesca audiência no YouTube, na Twitch. Você pode se inscrever aqui no canal. Fazer aquele bonito. Estamos na busca pelos 6 milhões de inscritos. Saída de bola da seleção brasileira. Caiu para 4 milhões e 400 mil. Podem ser os últimos 45 minutos. Autoriza o árbitro. Bola rolando para a etapa final no estádio Cidade da Educação. Começou a falta. Zero para o Brasil. Zero para a Croácia. Vale uma vaga na semifinal da Copa do Mundo do Catar. Vai tentar contra quem? Você curtindo com a gente, a seleção, uma hexa com o Rafinha tentando a jogada individual, Brozovic está por cima, voltaram iguais os times para essa segunda etapa e Juranovic vai tomar nas costas, em Vinícius, não deu, a bola tocou no gramado, subiu demais, confirmando aqui os times que permanecem iguais, Livakovic, Juranovic, Lovren, Guardiol e Sosa, Modric, Brozovic e Kovacic no meio de campo, Pasalic, Perisic e Kramaric. São os três atacantes, o técnico é esse daí, Zlatko Kodalic, de 56 anos de idade, comandante da seleção croata, finalista da última Copa do Mundo, 11 jogos de Copa, tem o Zlatko Kodalic, 5 vitórias, 5 empates e uma derrota. Passa a Lite com o Marquinhos. Falta. Seleção brasileira, Seleção brasileira continua com Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo, Casemiro, Paquetá, Rafinha, Neymar, Vinícius Júnior e Richarlison, técnico Tite. Assim, o Marquinhos, quando ele sofre essa falta, ele cai segurando a bola, né? Porque no male-male ele dá mão. Sim. Mas é arriscado, né? Neymar, Vinícius, Neymar. Recuando também para ajudar na armação. Aqui o Casimiro. Casimiro mete o lançamento. Chegou para quitar o Rafinha. Vambora, Rafinha. Vambora, Rafinha. Simando o Militão. Rafinha no fundo. Militão cruzamento. Vamos, Militão. não. Seria gol contra do Guimarães. Você para de dar, para de dar espetacular. Tem lançamento. É quase o gol do Brasil. Alto. Vinícius para o Neymar. Vai. Travado, a bola tá vindo para o Vinícius. Para, Livakovic. Livakovic defende. Em posição de impedimento. Ah, não, droga. Cadê o VAR? Tem posição de impedimento e o Pedro tá falando. Cadê o VAR? Vai que só faz é numa física. É só faz é numa física. Droga, cacete. Vamos ver. Agora, ó. Olha isso. Ah, irmão, cadê o quase deu o gol do Brasil. O juiz tava de frente, analisou o lance e que chance. É que aí o. De onde que veio esse impedimento aí, hein? Ô, Neymar. Era só devolver. Nove, então você fez isso. Não quero criticar, não você quero... parar de salvar. Vamos ver, Estão analisando. Pô, irmão, desculpa. Isso é pênalti, Luiz. Isso é muito pênalti, irmão. Aí, foi mal, Luiz. Bom, foi mal, vai ser irmão. Checado. Foi mal, checar, bicho. Isso é pênalti pra cacete. Vai ser checado. O juiz foi viu o lance no campo. Pênalti, não. O juiz viu o lance não e interpretou. A bola tocou no braço não. Do Juranovic. Vamos ver não o que vai dar o árbitro. Posse de bola para a Croácia. Checagem finalizada. Pô, isso é sacanagem, bicho. Isso é pênalti, cara. Olha. Mas por que o juiz? A galera do chat pode falar. Dá opinião a também. A bola não chega ali para o Vinícius Júnior porque só que era bom do jogador. E por que ele não foi ver o VAR? Não, o árbitro de vídeo analisou. O árbitro do campo, ele viu, toca no braço. Ele viu, ele estava de frente, ele sinalizou. Segue o jogo. Mas não vamos esquecer da bela jogada do Brasil, a tabela depois, o Neymar poderia ter ajeitado para o Vinícius. Guardiol, ainda quero ver aquele lance da defesaça do Livakovic. Pô, atrapalha a trajetória da bola. É, e tem que ver também na origem do lance se o Vinícius também já não estava impedido, porque depois não estava. O braço. Inclusive foi a marcação de campo, de posição de impedimento. A marcação de impedimento, exatamente. Verificar mais. Mas foi pelo pênalti. Mas a sinalização foi de impedimento e o Vinícius estava em posição de impedimento. Ah, então tá. Mas de qualquer maneira é um lance posterior, né? Sim, apesar do lançamento e na direção do Vini. Essa bola chegou no fundo com perigo, hein? Vem toque pra trás, escanteio pra Croácia. Escanteio pra Croácia. A galera no chat pode falar se acha que foi pênalti, se acha que não foi. Vem pra cobrança de escanteio. Não pode mexer com o emocional da seleção brasileira. Não foi pênalti. Não deu, segue o jogo. Não deu, segue o jogo. Não fica remoendo essa bola na mão, não. É bola para a grande área. É hora de estar ligado, de ficar atento. Perisic, Lovren, Guardiol juntinho. Vem bola para a área para o Perisic. Subiu. Kramaric para o meio. Thiago Salva. Silva. Salva, Thiago Silva. Posição de impedimento. Posição de impedimento. Deu posição de impedimento. Aí. Vamos rever aqui a jogada. O Perisic vai ganhar no alto. E estava bem à frente de cabeça, o Kramaric. Agora, eu vou te perguntar um negocinho, né, Guti? Próximo jogo do Brasil contra quem? Contra a Argentina ou Holanda, se o Brasil passar. Por que o assistente 1 do VAR é holandês? Você pode me dizer? Porque ele é um árbitro, um bom árbitro. Sacanagem, camarada. Sacanagem. A Argentina reclamou que o juiz era polonês. Era polonês no jogo contra o México. Não foi isso? Não foi, não tinha Austrália, nada. Austrália. Austrália. E eles estavam reclamando que a Argentina tinha eliminado, tinha ganho da Polônia. A gente não faz pressão de nada. Pode tudo. Calma, Casimiro. Ah, não. Falta pra tu acha. Em cima do Luka Modric, o capitão. Bota as emoções pra fora. É jogo nervoso e o Casimiro tá tenso. Eu só não levanto aqui da mesa aqui, porque eu não quero ficar com vocês. Cada Casimiro tá tenso. Se esse lance é contra o Vasco, irmão, eu dou até uma pirueta. Eu viro a da Anderson. Pô, sou de sacanagem. Lombre. Vem bola pra Juranovic. Lançamento, Danilo de cabeça pro meio. Kramaric chega bem pra ganhar a bola o capitão Thiago Silva. Vai, Neymar. Vambora, Neymar. Ele bate na corrida. Vai. Contra três. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Reclamando de uma falta, o juiz não deu nada, mandou seguir. Rafinha. Paquetá pediu. Ele tentou ali, tava dando aquela mentira de querer dar o passe para o Dudu. Saiu com o barulho dessa bola do Brasil. Mas aí a marcação bem feita do Casemiro, já ficou em cima. Quando a gente encaixa isso, a gente consegue, pelo menos tentar chegar no campo de ataque da Croácia. O jogo é idêntico ao primeiro tempo até agora, uma briga muito grande e ninguém se impondo próximo ao gol. Vem Vinícius Júnior, passe pra cima! Bola pega no Brozovic. Eu sei que é difícil, sim, esse conselho é até pra mim mesmo, tá? Mas é importante ter calma no jogo, Luiz, porque à medida que as alterações forem acontecendo, a qualidade do Brasil se mantém, né? Exatamente, mas assim, vai ficar mais distante. Porque agora os times podem ser, entre aspas, parelhos. Assim, a qualidade da Croácia no meio campo, por exemplo. A partir do momento que a Croácia fechar o Brasil também, eu acho que a distância vai ficar maior. E vem o Neymar na frente pro Vinícius. Tá jogando muito o Juranovic, hein? Impressionante, cara. Que isso? Modric, Juranovic. Vem contra-ataque da Croácia. Perisic pediu do outro lado, a bola vem no fundo. Kramaric, Perisic pede, vem lançamento pra ele, pro Perisic, olha a liberdade, ele domina, bota no chão, Perisic vem pro cruzamento, tiro de meta pro Brasil, e vem Antony, hein? Quem vai sair? Né? Não tá sendo um bom jogo pro Rafinha, mas o Brasil tá precisando do lado direito, né? O lado direito do Brasil tá um pouco travado. Tá desafogando o jogo. Vai botar o outro, imagino eu no lugar do Rafinha. Sim, vai pro banheiro. E hoje tem Argentina e Holanda no FIFA Plus para você acompanhar na faixa. Só baixar o app, pagar nada. Por exemplo, você quer secar a Argentina, você vai lá ver de graça. Sim. Você quer torcer para a Holanda, você vai lá ver de graça. Entendi. Agora, se você quiser torcer para a Argentina, você também pode baixar o app ver. De graça. Olha o café, deve sair então para a entrada do Antony. Camisa 19 já está preparado aqui. Ofensivamente, um jogo de pouca produtividade para brasileiros e croatas. Neymar tocando mais na bola aqui no segundo tempo, voltando para tentar arrancada. Neymar no meio de dois, ele tenta passar. Luka Modric faz o corte. Chega a bola no Danilo. Dá um tapa na frente. Neymar erga mais uma vez. A sobra é do Richarlison. Ele contra o Gvardiol. Tocou pro Neymar. Livakovic, não é possível. Pega mais uma. Pare de dar espetáculo no Livakovic. Que defesa foi essa? Vinícius. Vem pro cruzamento. Corte de cabeça no meio do caminho. Ficou sentindo o croata. E tomou-lhe uma bolada. Ficou sentindo. O cruzão vai parar o jogo, né? Tem que parar, né? Parar o jogo. Tem que parar. Ele caiu. Juranovic. Primeira vez, né, que a gente conseguiu chegar próximo ao gol da Croácia. Uma bola bem enfiada. Olha lá a jogada. Temos um pouco de sorte, mas o Richarlison faz o pivô. Que monstro, hein? Tá que bolaça. Bem. Bolaça pro Neymar. Chance clara de gol. Ele tá espetacular, Levar a bola escapou dele. Ficou longe, né? A bola ficou longe e ele não teve equilíbrio. E mesmo assim, ele ainda acertou o chute. E aí quando chega ele faz isso, né? Quem vai sair? Não, só pra confirmar, Rafinha saiu, já tá o Antony em campo. Vai sair o Rafinha. É o Rafinha mesmo. Não foi bem no jogo de hoje. No início teve um pouco mais de liberdade. Acho que é uma tentativa de mudança, sim. Mas falou sobre o Richarlison, né? Quando tem oportunidade, cara, tem que estar preparado, né? É isso, acho que as oportunidades vão surgir. Agora a sobra do Antony na frente pro Richarlison. Cruzamento é bom! Fez o corte longo. Kovacic dominou mal. Essa bola é da Croácia. Agora, ah, não, a falou sobre o aspecto físico do Antony. O Antony não entrou contra a Coreia do Sul. Eu quero o Antony intenso o jogo inteiro. Tem que jogar com intensidade, indo pra cima, incomodando essa marcação da Croácia o jogo todo. Ele tá descansado e ele tem capacidade. Paquetá quase fechou essa bola, né? E a torcida brasileira vai mandando, é na arquibancada. Jogo muda de perfil também aqui no segundo tempo. Tem pressão do Vinícius pra cima do Lobren. Já achou o Juranovic. Não. Aí pressionou errado. Não vai, Vini. Tá 11 minutos do segundo tempo. Modric. Como é que tu falou, Casimiro? Não é possível que esse malandro vai correr o jogo inteiro, cara. Ele tá vindo louco com prorrogação. Eu sei que tem. Beleza. A pressão do Vinícius não surtiu efeito. Não é entrar no mérito que tá certo ou tá errado. Mas, pô, teve liberdade de novo pra subir. Pô, ele não é possível que ele vai conseguir. O cara é um motor, filho. É foguete. O cara é um cavalo. Muito obrigado, PH. galera que tá ligada com a gente. Mais de 5 milhões e 400 mil aparelhos conectados no YouTube. Muito obrigado à gigantesca audiência também na Twitch, mais de 313 mil aparelhos conectados. Você que não tá inscrito no canal, a hora de se inscrever é essa. Você vê a posse de bola, segue igual, hein? Segue igual. 43 para cada lado, 14 disputa Kramaric para Luka Modric. O jogo é tenso, 12 do segundo tempo. Um golzinho aqui pode ser o decisivo para qualquer lado. Hein, Modric? Para a inversão. Boa bola. Aí Juranovic, ele com o Vini. É o duelo do jogo. Kramaric. Juranovic. Lovren. Tem 4 contra 3 desse lado. Ele toca Marcelo Brozovic. É o último homem na armação agora. Luka Modric. Está aí o craque do Real Madrid. Pentacampeão da Liga dos Campeões da Europa. Vai trabalhando a bola a seleção da Croácia. Novamente enervando a torcida brasileira. Vem a Croácia pelo lado direito. Juranovic, Marcelo Brozovic. Para Juranovic, olha a liberdade que ele tem. Vem por baixo, Kramaric, grande jogada. Brozovic travou, deu na frente, chegou. Kramaric devolveu, pega na zaga sobre a brasileira. E agora também o contra-ataque do Brasil. Com o Richarlison. É uma rara chance do contra-golpe. Richarlison na frente, tira a Lovren. E a sobra é croata, hein? A sobra é croata. Kramaric. Tá sozinho. Vem bem, Thiago Silva. O jogo é super tenso. Encaixar melhor aquele contra-ataque. Eles ficaram em cima. Conseguimos roubar a bola. Qualidade técnica dele. Eles não têm a velocidade que temos. Olha o meu Anthony. Pro Richarlison. Adiantou demais. Tá bom, né? Vai tentar a jogada pessoal. Eu acho que o Antônio tem que investir nesse lance assim, ir pra cima mesmo na velocidade. Tentar ganhar no físico, na velocidade. Cazé, as chances mais ou menos que chegamos quase. Olha o lance lá, Luizinho. Fantástico aí. Olha lá, Luizinho. Vamos ver, ó. Toque pra trás do Guardiol. Defesaço, hein? Que reflexo. O Rakovic foi destaque na classificação. Cazé, com as duas boas chances criadas nossas, foi alguém fazendo pivô. Né? Então, talvez sim, insistir mais no Richarlison. Faltou humildade do Livakovic. Deixar passar de repente. Não, se ele quisesse fazer mesmo, ele tinha que ter feito com um pouquinho mais de vontade. Toque contra, né? É, não, porque assim, pô. Thiago Silva. 5 milhões e meio de pessoas vendo aqui. Ele podia fazer essa pra nós? Podia. Que demora foi esse de fazer gol, hein? Que demora foi esse fazer gol do Brasil? É impossível. É impossível. Vem aqui o Danilo. Fez a finta, Neymar. Boa bola, era pro Vinícius. Chegou o Lovren. Olha, eles têm uma frieza. A parte, a qualidade que eles têm muito. Mas você lembra antes que eu falei que eles acham que nossos atacantes não marcam, que eles vão insistir, mas uma hora também eles podem errar, Luizinho. E o Brasil, né? Subiu a marcação e o Kovacic, ele ia dar o passe. O cara ficou em posição de impedimento, ele vai, retoma, reconstrói. É um grande jogo de futebol disputado no mais alto nível. Repito, a seleção brasileira tem essa marca para quebrar. Desde 2002 não vence o europeu em mata-mata. São jogos duros. E a galera acompanha a Argentina e Holanda ainda hoje no FIFA Plus. Baixa aí o app, acompanha de graça, não paga nada. Bola na frente. Passa a Lich. Brasil fecha com 5. Vem aqui o Kovacic, ajuda a Richarlison, só fica o Neymar lá na sobra. Kovacic, para inversão, grande bola, grande lançamento. Juranovic, pede atrás, o Kramaric controla, dá por dentro. Luka Modric, esse é perigoso. Modric vem, trava, tá no meio de dois, não é muito rápido. Nada, vai levantar. Vamos lá, Neymar. Vai Brasil, apertou Juranovic, deu no tornozelo. Vai martelando, Paquetá, joga fácil, essa bola não sai e é da Croácia de novo. Falta no Paquetá, né? Luka Modric, Perisic, tem que tomar cuidado, foi bem o Casemiro. Kovacic, o jogo troca de mãos. Olha o controle do Brasil, olha o controle da Croácia, agora quem manda são os croatas. Guardiol. Até aí eles estão dominando melhor sim. Nesse setor de meio campo eles estão levando vantagem. A sensação é que eles têm sempre um a mais no meio. Mas quando se aproxima da nossa área, até agora eles não tiveram criatividade nem conseguiram, né? Importante que a gente recupere uma bola e faça um contra-ataque bem feito. Porque aí a gente empurra ele para trás também. Perisic, condição é boa. Na Alisson! Pega nas mãos do Alisson Becker. Segura firme, diga não. Defende nas mãos do Alisson Becker. Tá vindo aí o Rodrigo. Alisson foi chamado Becker, pelo Tite, conversa acontecendo nesse momento. Daqui a pouquinho vai pintar na seleção. Só um gol do Liverpool. Bom, e a gente tem que entender quem é que vai sair, né? Eu acho que vai ser o Richarlison. Eu acho também. Temos três opções: Vinícius, Neymar e Richarlison. Ou seria uma loucura qualquer outro, como Paquetá. Não, eu imagino que ele não vai fazer isso. O Richarlison vai ser o sacrificado, porque do ataque é assim, né? O Richarlison não faz um mau jogo, né? A gente imagina que seja. Também não dá pra abrir mão do Vinícius, né? Não sei, cara. O Neymar ele não vai tirar, né? Então a gente tá nessa dúvida: você vai ser o Richard ou você vai ser o Vinícius Júnior, que fez um grande primeiro tempo, no segundo não apareceu também. Nosso jogo é lento, troca de passes, olha, a gente pisa na bola, tá faltando um pouco de ritmo. Thiago, com o Paquetá, Anthony. Dois na marcação, achar bem o Paquetá pro Militão, tá no fundo, o Militão escolheu o cruzamento pra área, Lobren. Vamos ver. Vamos para a mexida. E você vê que a Croácia acertou mais passes do que o Brasil. Mas é Vinícius. Vai entrar o Rodrigo. Vinícius Júnior. Vai saindo o Vinícius Júnior para a entrada de Rodrigo. Vai entrar o Rodrigo. No segundo tempo ele não apareceu muito. Mas é cedo ainda. Eu acho que é cedo. Assim, sinceramente, ele podia escolher. Quem do ataque ele ia tirar, obviamente, quando ele entrou agora, é o Neymar, muito dificilmente vai sair. Eu daria mais um pouquinho de tempo para o Vinícius, sendo sincero. Olha, em termos de características, o Rodrigo pode ajudar mais nessa construção de jogadas. Ele está já espetado lá do lado esquerdo, né? Mas ele pode articular mais. Eu acho que o Rodrigo ele entra mais para jogar. Talvez ele venha participar um pouco mais para a gente conseguir igualar essa superioridade quando os croatas têm a bola. Vem aqui o Marquinhos. Vamos bater 20 minutos do segundo tempo. Bola pro Rodrigo, que entra iluminado, garoto. Talento você tem de sobra. Você joga muito. Neymar. Falta ali no Brozovic, até amarelo, hein? Pô, é a segunda que ele dá, tá? É a segunda. Cartão amarelo. Tem que pressionar eles, cara. Tem que pressionar. E assim, a Croácia não é a Coreia, né? Não é. É porrada. Não, ele vai aquela puxadinha, soltinha normal, dá embaixo, dá em cima. E tem a bola parada. Ó, vou te falar uma coisa, hein? O Casemiro tá tomando distância, cheio de gosto pra dar na cara dela. Pode ser o Neymar. Por que não, Casemiro? Pode ser o Rodrigo, se você quiser. Estamos aqui. Casemiro tá na bola, Casemiro tá na bola, vem Casemiro na barreira. Lateral, me parece que o Casemiro exatamente reclamou disso, né? Pra pegar essa bola e não deixar sair. O Brasil tava em vantagem numérica ali na. Zero para a Croácia, zero para o Brasil. Neymar, pra Rodrigo. E o Rodrigo vem pra cima, pé direito na bola. Bateu na marcação, Paquetá brigou, ela tá no fundo. Paquetá, Livakovic! Para de dar espetacular, Livakovic! Sensacional o goleiro da Croácia! Para de impossível! Você que defesa monstruosa de aguentar, de Livakovic! Numa bola que ficou pro Paquetá, ele botou pro gol, Livakovic monstruoso! Vem Neymar pro cruzamento na área! Tira a marcação de novo! Para de dar espetacular, vai! É tenso vezes. Demais, viu? Militão ganhou! Casemiro! Militão! De bate pro gol! Com desvio! Para de demorar o gol! O rebote é da Croácia! Qualidade do Brozovic! Chegou bem, Militão! Vem, Militão! Bora, é hora da pressão! Continua! É hora do gol! 21! Bora, aqui atrás! Para de enrolar! Rodrigo! Neymar! O Brasil mexeu duas vezes, a Croácia ainda não mexeu! Thiago! Para de enrolar! Anthony dá uma penteada, aí ele rabisca, hein? Bora, Brasil! Aí bora. Ele rabisca! Anthony! Casemiro! Anthony! Marquinhos! Croatas recuados, o Brasil vem pra cima! Rodrigo, tem muita gente na área. Rodrigo, no meio de dois. Ele vai bora, pra jogada Rodrigo, pessoal. Vai. Consegue dar o um tapa atrás. A Danilo, tem passa. Muita gente na área, hein? quiser aquele levantamento também pode ser. Para de enrolar o gol do Brasil. Rodrigo, Thiago Silva. Tem que fazer o gol do Brasil. Thiago Silva, vem pra fatiar. Juranovic, é ninguém ali pra onde o Thiago Silva tocou. Passanit. Foi pintado ali o Rodrigo, Passanit dá na frente, Kramaric controla. Brozovic pede atrás, Kramaric faz o giro, deixa a Luka Modric, devolve a Kramaric. E a Croácia segura a bola de novo, falta do Casemiro. Vai tomar amarelo. Não acredito nisso. É o Neymar falar. Você não deu lá, tá lá. Você não deu lá pro Brozovic? Foi o trança-perna. Uma falta exatamente igual do Neymar, tá? Falta para a seleção do Mata. Para só de não deu amarelo, de fazer isso. Que ele deu amarelo. Agora é o amarelo. Com o Casemiro. Conseguimos ficar no campo de ataque, conseguimos chegar, ótima chance o Paquetá teve, chance clara, mais clara do jogo até agora, então a chance mais clara é nossa, mas a sensação é que o jogo é igual, porque é assim, a qualidade técnica da Croácia nos coloca em dificuldade em alguns momentos, mas até agora, repito, próximo ao nosso gol, a gente tá defendendo muito bem. Guardiol! 23 do segundo tempo, Alisson. Vai lá pra ficar com ela, meu. Muito obrigado. Quase 5 milhões e 700 mil aparelhos conectados. Vem aí o Bruno Petkovic, hein, Luiz? 5 milhões e 700 mil. Vem dois, né? Vem Bruno Petkovic e mais um ali. Parece ser o Bayer, né? 5 milhões e 643 mil de espectadores. Pra mudar a característica do atacante. Vai botar um cara mais pesado, um cara que faz mais o pivô, mais de área. Neymar. Bom lançamento. Guardiol. Pare de dar passe. Lobren. Aqui Juranovic. E o FIFA Plus está aí para você acompanhar todos os jogos da Copa. Quer secar a Argentina hoje? De graça, hein? De graça, baixa o app. Para secar os caras tá de graça. Baixa agora o aplicativo. Em 1998, a Croácia fez 3-0 para cima da Alemanha nas quartas de final. Em 2018, passou da anfitriã Rússia nos pênaltis. Depois de um 2-2. Agora pega a seleção brasileira em sua terceira participação nas quartas. 24 minutos do segundo tempo. O Brasil em 2018 caiu nessa fase para a Bélgica. Em 2014 avançou. Foi até a semifinal quando perdeu para a Alemanha. Nas outras, depois do título, 2010, 2006, caiu também nas quartas de final para uma seleção europeia. Aqui veio o Kovacic, a alta do Anthony. E depois teve o choque ali do Richarlison com o Kovacic. Como diria Cristiano Ronaldo, uma pressa para marcar falta também. Perisic. E eu imagino que seja uma decisão muito difícil, Juninho, para o Zlatko Kodalic de mexer no time, mesmo com questão física, porque tá, de certa maneira está até controlado o jogo. É, mas o Kramaric, a gente não pode dizer também que ele fez um bom jogo, né? É, não é um jogador veloz, conseguiu dominar algumas bolas. E o desgaste, Luizinho, a gente já começa a ver que o ritmo croata também diminuiu um pouco. Então ele tem que mudar, sim. Eu não sei se vem dois ou se vem três croatas. Eu vi ali o Vlasic e também o Bruno Petkovic. Tinha uma outra cabeça ali. Eu não sei se era do quarto árbitro ou se era de um... Se fosse o Maier no lugar do Pasalic, seria mais ou menos a mesma função. Só um outro meio campista. Só canhoto, né? Ele é canhoto, não? É, mas o Vlasic... Que bola do Modric. Chegou na grande área. Kramaric precou. Limpou. Bateu em cima do Modric. Falta para a seleção brasileira. Aí tem falta do Kramaric. Quando é o Vlasic, acho que ele é um jogador mais agudo, né, Luiz? Talvez até para conter o Rodrigo. Vamos ver, Bruno Petkovic vindo com a 16, Nicola Vlasic vindo com a número 13. É, vai deixar o gramado Kramaric, esse já era esperado para a entrada do Bruno Petkovic. Provavelmente o Pasalic vai sair também para a entrada do Vlasic. O Petkovic é um pivô, né? A gente até brincou aqui em outras oportunidades, é exatamente saindo do Pasalic. E também bola cruzada também, né? Sim, totalmente. E ele é um cara para segurar, ganhar essa segunda bola, né? A primeira bola e a segunda bola ficar com a Croácia, gerar jogo. É um jogador de outras características, vai jogar mais centralizado. O Kramaric, ele flutua mais, ele vai ajudar nos lados, ele vai tentar tabelas. O Bruno Petkovic vai ficar provavelmente mais centralizado e a bola vai ter que chegar até ele. O Vlasic, eu acho que ele vai entrar muito mais para segurar o Rodrigo ali do lado esquerdo do Brasil, do lado direito da Croácia. Vamos ver como é que vai se desenhar no jogo. Ele vai ficar lá na direita assim. Marquinhos. Quase 6 milhões de aparelhos conectados no YouTube, meu muito obrigado. A gente está buscando também 6 milhões de inscritos, hein? Celular na mão e na outra. E se você não tiver inscrito no canal, estiver vendo a gente pela Smart TV, pode pegar o celular para ver que ele está na mão. E abre aí a Cazé TV e se inscreve. Está no computador aí, exatamente. Será que eu tô pro Neymar agora, porque eu tô dando animada nele. E vem ele, ó. Bola pro Rodrigo, bem mais próximo do Neymar. Militão. Antony. Boa bola. Vem o Antony abrir. Ele se jogou. Não. Ele esticou a perna e se jogou. Na interpretação do árbitro. Aí vem bem pra ganhar na sequência. Brasileiro. Boa bola pro Neymar. Vambora, Neymar. Vai logo, Brasil. Juranovic. Ah lá, o Antony tá reclamando. Se sair empatado, vai pra prorrogação. Vem Brasil de novo. Rodrigo. Tem muita qualidade, traz a bola de um pé pro outro. Neymar, Casemiro por dentro. O Brasil vem com muita gente pra entrada da grande área. Neymar pro levantamento na área, nas mãos do Livakovic. E o tempo vai passando. Olha aí, ó. Quem tá mais confortável com esse 0-0. Vamos só ver aqui, ó. Foi nada. Falei, não foi nada. De pegar nas mãos do goleiro. Diga, Ana. Curiosidade aí, né, sobre o Daniel Alves. É a terceira vez que ele sai do banco, vem até a beira do gramado, a área técnica aqui, e fala com os jogadores. E gesticula muito, botando pilha na rapaziada. Brasileira, esse daí é Bruno Petkovic. Muito longe da área o Petkovic. Olha a bola que ele dá aqui pro Tomasic. Já correu pra frente, né? Tava perdido ali. O vestibular lembrando que ele tá fora de posição. Torcedor da Croácia grita: Croácia, Croácia, Croácia. Ali atrás do gol. Já corta essa perna cansada no Tomasic. Esse domínio errado. Ele, a expressão dele é de que ele tá cansado. Não quero também pagar de linguagem corporal aqui, mas a expressão dele é de quem está cansado. O Luiz faz uma cara aqui de desespero com essa volta, mas o juiz já deixou claro que esse tipo de falta ele marca. Não, é porque assim, para não dar essa falta e os caras recuperarem a bola, é um palito. Não, então, foi o que eu falei na falta do Marquinhos Maior. Em lançamento. De novo, chegou ali o Guimarães para cima do Richarlison. Richarlison aperta. Livakovic consegue dar aquela quebrada. Manda a bola para frente. Plácido sobe, com ele Danilo, Luka Modric. Ele não erra, né? Marcelo Brozovic. A gente está apostando muito na nossa qualidade individual, né? A gente chega em cima, aí prende a bola para tentar um drible. Para levar e a nossa força coletiva, ela também é muito boa. Então é tentar fazer mais uma jogada coletiva, um pouco mais rápido. Talvez o Danilo apoiar um pouquinho também. Joga muito o Rodrigo. Botou na frente. Richarlison pro Neymar. Ah, Livakovic de novo. É a segunda. E o Livakovic vai se transformando no nome do jogo. Em cobrança de escanteio agora o Brasil. Essa bola vai viajar para a grande área. Olho no Militão. Olho no Thiago. Olho no Marquinhos. Olho no Richarlison. Vem bola para a grande área. Neymar levantou. E agora tem contra-ataque. Luka Modric. Para aí. Marquinhos faz a falta e vai receber o amarelo, né? Normal, né? Mas é um botão que a gente passe pra zerar tudo. Cartão amarelo pro Marquinhos. A bola entre o Lovren e o Juranovic tá entrando. Percebe? Mas tem que chegar primeiro no pivô do Richarlison. Tá, também tem que chegar no Richarlison. Também. Mas essa bola tá passando. Olha lá. Olha que coisa linda do Richarlison. O capitão da seleção. Poder diminuir o ângulo. Foi bem o Livakovic, né? Ele estava muito esperto, quando a bola saiu ele já estava lá fechando o ângulo. O Neymar tentou entre as pernas, passou muito bem, bateu no joelho. Bracete. Ei, Danilo, falta pra cá. Ele deu. Calma, pode sentar. Fica tranquilo. Quase levei o fone agora. A gente torce aqui, cara. O Luiz levanta ali, arrebenta. Calma, amarelo. Tem que ganhar, Brasil. Bora, Brasil. 32 minutos do segundo tempo. Nesse momento, agora eu estou em breve. Thiago Silva, aí você vê o número de finalizações, nenhuma bola no gol do Alisson, 6 bolas do Brasil na meta de Livakovic. O controle da bola ali no meio do campo é da Croácia, mas as chances de gol foram todas do Brasil. Tem Marquinhos. Aqui o Neymar faz o giro, no meio de 3, botou na frente, Richarlison, Neymar voltou pro Richarlison. E o que fez aqui o Kovacic nessa bola de livre, hein? E o que foi fez bola ali o Kovacic para clarear a jogada? De novo, falta da Croácia. É, Luizinho, aquele que cometeu o primeiro erro, que deixar aquele espaço, que errar um passe na saída, que bobear no cruzamento, vai ficar por aí. É como a gente sempre repete, né? Um detalhe no futebol, mas o jogo é tenso e o Brasil é um pouquinho melhor quando chega na zona de ataque. Lovren! Dominando o peito do Petkovic. Bela finta ali para cima do Marquinhos. Kovacic vem na frente. Bem, Militão. Aqui Casemiro. Aí não tem contra-ataque. É para organizar. É sair devagarinho. A Croácia se fecha. O Brasil vem com todo mundo para cima. Vem com o Militão. A bola chega nos pés do Paquetá. Passe de bola dentro da seleção brasileira. Pô, discorde você. Tem que sair devagarinho. Tem que achar o Rodrigo, achar o Antônio, botar velocidade. E a torcida brasileira vai empurrando a seleção. 34, Casemiro. Richarlison, esperto do Modric. E o Modric, ele parte para cima, já passa do Militão. Deixa Bruno Petkovic. Ele segura. Espera alguém. Fora a bola o Richarlison para ganhar. Não foi falta, ainda bem. Rodrigo. Tem espaço. Neymar pediu. Mas novamente a Croácia já está recomposta no seu campo defensivo. Militão chama no peito, bota no terreno, toca pro Antony. Tá no mano, Antony. Ganhou. Chegou no fundo. Antony contra 2. Passou bonito. Chegou Casemiro. Cruzamento na segunda trave. Rodrigo dominou. Tá na área. Vem Rodrigo atrás. Paquetá. Livakovic. Quase soltou o Livakovic, mas fez a defesa. Mas esse é o caminho, Luiz. É chegar nessa parte final do campo. Você aguenta de defender, Livakovic? Você aguenta? Agora é só caprichar um pouco mais na finalização. Mas a jogada aconteceu, indo de um lado pro outro, botando a Croácia pra trás. Foi tudo certo. Jogada coletiva. Exato. Jogada coletiva. Mas com o apitado da individualidade do jogador brasileiro. No final, no último gesto. Exato. Dobra aí. Bora, Brasil. Vem pra inversão, bola no Sousa, outro, ele falou, vamos subir, gente. O Brasil é só no Sousa. Perisic, Kovacic, Sousa. Ai, não. Vai logo, Brasil. Ei, Marquinhos. É isso aí, Marquinhos. Então bloqueou muito bem o Perisic até agora. Porque o Perisic é um jogador perigoso, o Militão tá bloqueando muito bem ele. Alô, chat. Manda aí no chat. Vai sair o gol do Brasil? E com quantos minutos vai sair esse gol? Manda aí no chat. Danilo. 84. Então vamos me preparar, hein? Rodrigo. Vem Casemiro. Thiago Silva. Toca a bola na direita pro Antony. Entra o querendo o jogo. Traz da canhota. Antony na frente pro Paquetá. O Pivardão tava no corpo, ali não tinha o que fazer. Essa posse de bola do Livakovic. E a verdade tá escancarada. Croatas querendo a prorrogação. Brasileiros querendo resolver em 90 minutos. Só que tem qualidade do lado de lá. Uma hora ou outra eles vão saindo. Chegou bem, Neymar. Vem agora Casemiro. chama no peito. Vamos embora, Rodrigo. Já levantou a cabeça. Rodrigo, atrás. Casimiro, lançamento de Charlisson. Para de bater de meta. Dá pra pegar esse campeão, não? Tiro de meta. Richarlison ganhou, Mara Guardião ganhou. Muito bonito, muito bom. Diga, André Renan. Vem aí, Pedro. A bola está circulando mais próximo da grande área. O Brasil vai chegando mais. Vai botar um centroavante. Vai botar um homem de área. E a Croácia não sai mais, hein? A Croácia não sai mais. Vem, Rodrigo. Estava esperando a falta, Rodrigo, né? Querendo cortar, não deu falta do meio. Brasite, que isso? Falta. E o Danilo já tem amarelo. Falta da seleção croata. Nada de falta da seleção croata. Vem aí, Pedro. Danilo ali pra cima do Brasite. Vai ser um pelo outro. 37, quase 38. 38 minutos no segundo tempo. São torcedores da seleção brasileira. Vem aí, Pedro. Vem pra bola mais. Longa na grande área. Ela vai na direção do Bruno Petkovic. Ele consegue ajeitar. Chegou no Brasil. Na grande área, bate pro gol. Em cima da marcação. Olha onde tá o Pedro. Neymar. Chegou bem ali o Kovacic. A bola fica pro Marquinhos. Toca pro Thiago. Que veneno é esse? Tira essa bola daí. Tira essa bola daí. Tá bom. Manda tá de bom. Lateral da Croácia. O que você fez? Perisic vem para o arremesso lateral e a Croácia acredita na vitória. O que você fez? Perisic, Sousa. Se ganhar aí tem contra-ataque. O Sousa vem limpando. Apertou bem, ganhou o Casimiro. A bola nos pés do Antony. Agora ele acelera. Pedro de primeiro. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Pedro, vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Chegou. Bora, Brasil. Neymar, volta a bola. Vem em cima. Danilo, na entrada da área para o Casimiro. Voltou Bruno Petkovic, pegou na bola. Vem, Militão. Paquetá pro Antony. Tá na área. Vai logo, vai. Militão. Vai de novo. Pra fora com desvio, escanteio. Foi a seleção do lado. Então deu conta do Perisic. Os torcedores da seleção brasileira. Acompanha, viu a seleção brasileira. Bora, Brasil, bora! Neymar na área! Vai, vem o Antony pro levantamento, primeira trave! Vai! Aí, facilitou o corte! Vai logo, Brasil! Rodrigo! Danilo! Ah, não! Tem que voltar na área! Deixa eu fazer uma pergunta aqui, tá? Vou fazer uma pergunta pra quem sempre bola parada. Neymar cobrar esse escanteio, não, cara? O cara que melhor pega na bola, acho que pra acelerar o jogo. Se sair pra trás, eu acho que os zagueiros preferem escanteio fechado, né? E aí, eu também. Também vou rifar. Pedro e Guardiol estão lutando junto. Melhor vai logo, agora Brasil. Tiro de meta. Que rosto. Assim não, Pedro. Aqui, abraço daqui, joga o corpo alto dali, tenta o chapéu caído, bate na cabeça do Pedro, vai embora. Tá na estatística. Olha, agora também tem o seguinte, tá? 42. Podemos, não é segurar, mas tem que pensar nos 30 minutos que vem pela frente. Eu entendo o que você quer dizer, eu não cometer erro. É, agora é erro zero. Consegue achar o Lobren. É hora de apertar. Quase 43. Marcelo Brozovic. Aí ninguém também quer se expor muito. Mas a torcida brasileira faz um segundo tempo espetacular, hein? 42. Chegou bem. 42 minutos, 45. Kovacic. Luka Modric, tem que tomar cuidado lá com o Juranovic. A bola vem aqui para Matheus Kovacic, olha a liberdade que ele tem. Kovacic por dentro, erra o passe, chega bem. Thiago Silva depois está no fogo. A bola é croata, aí é perigo. Sousa, cruzamento para a entrada da área, chegou. Bruno Petkovic. Vem por baixo, Danilo. O rebote é croata, Marcelo Brozovic. Meu Deus do céu, é porque não para. 43 minutos, que drama é esse? Não tem pedra, mas tem Edu Sousa. Brozovic. Marcelo Brozovic. Guardiol. Brozovic. A essa altura, uma posse de bola longa. Ela é cruel demais, né? Ela é cruel demais. Mas que ela fique aí. Isso. Que ela fique aí no meio, atrás. Agora já tem que agredir. Ô, Breno. Luka Modric, o Brasil vem marcar mais atrás. Modric tenta a bola longa pro Perisic. Meu Deus, deu Sousa pro cruzamento. Thiago Silva faz o corte. Bola na entrada da área. Mais um toque de cabeça. Briga também o Neymar. Vem Pedro, de Pedro, talento. Agora vai Brasil. Rodrigo, é você, vai, cara. Vai, Rodrigo. Tentou pegar o Zamadio Guivardiol. Ele deu uma ajeitadinha de letra. Meu Deus do céu, que melhor. Pelo amor é de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Qualidade que eles têm para jogar. Thiago para cima do Petkovic. Neymar, cavada pro Pedro. Rasgou o Petkovic com bola, moleque. Sousa completa, faz o corte. Essa parceria para o Brasil. Para a seleção brasileira. Antony. Que isso, Militão? Que beleza. Boa bola do Antony. Pro Casemiro. Chega aqui Neymar, a bola vai pro Antony, na canhota, ai, Pedro na área, que guardiola, faz o corte, rebote do Casemiro, vem atrás, Danilo, pro Casemiro de novo, vai na entrada da área, Paquetá, Militão, pro Antony, ai, Paquetá pediu, Antony prendeu, vamos até 49, mais 4 minutos, a bola chega pro Danilo, vem pro Neymar, cabe o tiro, Neymar na frente, Rodrigo, escanteio para o Brasil. Acabar até 49 minutos, vai para a prorrogação. Se tivesse empatado, se ganhar 1-0, acabou. Por que não? Aos 46 minutos de uma cobrança de escanteio, Rodrigo na bola. Vem Rodrigo, bola fechada! Mais um toque de cabeça. Lateral para a seleção brasileira. Bora, Brasil. Rodrigo, passa para ele. É dramático o jogo. É com emoção até a última bola. Até o último respiro. De uma seleção brasileira que não para de atacar. Que não para de buscar o gol. E que pode ser recompensada com um golzinho aqui já nos acréscimos do segundo tempo. Casemiro erra o passe. Chega Marcelo Brozovic. Brigou o Rodrigo. Fez o corte o Lobren. Tem que tomar cuidado que ele vai no corpo. Aí, ó. É o Petkovic. Vem, Thiago! Vem, Thiago! Que jogador é o capitão da seleção brasileira? Casemiro, lançamento! Chega Lobren. Aperta a Antony. Pegou no braço do Antony. Uma pena, hein? Passagem. É isso, pena. Passar. Mas, ó. Cross. sequência tá bem pesada, hein, também na parte física. Por isso que eles querem trocar passes agora, para segurar um pouco, para se defender melhor. O Brasil termina melhor o segundo tempo, que possa aproveitar caso a prorrogação seja presente. Ele já dá de primeira, Marcelo Brozovic. Aí a bola é perigosa, Brozovic pra área, tocou na marcação. Sobe o Marquinhos. Quem é que tira? Toque tira pra quem tá. Vambora, Rodrigo. Vai, vambora, Rodrigo. Caneta no Lopes. Cadê o cartão? Falta. Vai puxar o cartão. Falta pra seleção brasileira. Que isso? Dá o cartão amarelo pro Luiz. Dá o cartão amarelo pro Luiz. Nossa, Brasil, batemos um recorde estádio, por cidade muito, hein, da última live, hein? Em Catar, lá do Catar. 5.920.000 aparelhos conectados. E um golzinho agora explode, hein? Um golzinho agora é maravilha. Vamos lá, 48, faltam Thiago menos Silva, um minuto. Pro Marquinhos. Essa altura 45. Até o fim que é prorrogação, né? Ele não quer mais nada no tempo normal. Agora vamos mais uma, tá? Vai ficar querendo. Se acabar, é prorrogação. Neymar. Vem bola na entrada da área com o Lucas Paquetá. Casimiro, tá de prima. Chega pro Antony. Manda essa bola na área, Antony. Vem, Antony. Abriu pra canhota, Antony. E aí, recua pro Levakovic. Vai terminar o jogo. Vai terminar o jogo. 120 minutos serão necessários. Para conhecermos o primeiro semifinalista da Copa do Mundo de 2022. Apita o árbitro, é fim do tempo normal. Mais 30 minutos, dois tempos de 15. É lazer. Para que alguém faça um gol, ganhe o jogo e leve na prorrogação. O Brasil tem que ganhar na prorrogação. Então, vamos para o drama dos pênaltis. O palavrão continua. Vem aí, prorrogação para Brasil e Croácia. Se a perder e eliminar, o palavrão continua. O palavrão continua. Se o Brasil conseguir dar hexacampeão, o palavrão acabou. Não vou falar mais palavrão de jeito nenhum. Bora pedir um Mac Delivery? Bem-vindos ao nosso mini estádio dentro de casa. É a Copa do Mundo da FIFA. O jogo já vai começar. Tá tudo pronto. E não tem espaço pra mais ninguém. Pega a sua cadeira da sorte. Senta no seu lugar preferido. Até o cachorrinho tem o dele. Esse é o momento do ritual. Faça o seu. Agora dá um beijinho no seu amuleto. Oh, Brasil, dá pra tem sentir que ganhar a na prorrogação. E aí, você tem tudo o que precisa pra acreditar? Mas a Croácia não. A Croácia é muito bom. Estamos de volta. Prorrogação. Tite com a seleção reunida, com os jogadores em campo reunidos. Do outro lado, há uma expertise. Há uma experiência de um time que nos últimos 6 jogos de mata-mata, incluindo esse, Copas do Mundo, está indo para a sua 5ª prorrogação. Sim, eles sabem o que estão fazendo. Eles souberam fazer isso muito bem no jogo. Na segunda etapa, o Brasil foi para cima e eles conseguiram conduzir muito bem o jogo. Acho que passaram, obviamente, por alguns percalços ali, algumas chances do Brasil. Mas nenhum desespero, assim, estava tudo dentro do que eles imaginavam para o jogo. Agora, o Brasil tem que aproveitar o cansaço dos caras. Eles estão mais cansados que a gente. Se eles não tiverem mais cansados... Olha o Tite, hein? Olha o Tite, cara. Muito enérgico, muito enérgico. Olha, cara, não me lembro de um Tite assim. Não me lembro. Tá certo. Eu acho que assim, o Brasil tem que aproveitar, cara. A Croácia vem já de uma prorrogação. O Brasil precisa se pôr fisicamente. Tem talento? Tem talento de sobra. Mas precisa usar da velocidade também. E olha, no jogo contra o Japão, o técnico Zlatko Dalic tirou o Modric e tá Kovacic com 10 minutos de prorrogação. Isso aí. Eu não sei se hoje ele vai repetir a dose. É, porque uma coisa é fazer isso contra o Japão, outra coisa é fazer isso contra a seleção brasileira. Não, esse todo respeito. O que o Modric está fazendo no jogo é mais um recital, né? Olha lá. Olha lá, esse gelzinho aí. O que, que esse gel faz? Esse gelzinho agora, ele repõe agora as energias. Depois. Mas depois... Ele cobra um preço. Ele cobra um preço. Ele sai... Bora, Brasil. Vamos ganhar, mais rápido Brasil. Vamos. Do que entra. Vamos lá. Vamos lá. Pra prorrogação. Mas é isso, sim? É instantâneo? Entra não, bola, eu sei que é só pra quem tá acostumado. Eu não tô acostumado. Entendi. Vamos para mais 30 minutos. 15, respira, vira. E olha, peço aqui a galera que está nos acompanhando. A gente chegou para o jogo com uma meta de 6 milhões de inscritos. A gente está batendo agora 5 milhões 450 mil. Se você está vendo a gente pela Smart TV, pega o seu telefone celular rapidinho. Dá essa força para a gente. A gente vai ter muita coisa ainda pela frente até a decisão da Copa do Mundo. E vem aí um grande 2023 aqui na Cazé TV. Com certeza. Se inscreve no canal. Chega junto. E mais Brasil também, porque a gente vai passar aqui, pô. E todos os jogos do Brasil nessa Copa. Vambora, vem com a gente. Vamos lá. Vambora. Para as emoções da prorrogação. Para esse drama que são os 30 Bora, minutos. Brasil, vamos ganhar. Depois dos 90. Vamos ganhar, Brasil. E de novo, hein? Croatas em campo, já posicionados, brasileiros conversando. Thiago fala. Fala o capitão. Fala o capitão. Fala o capitão da seleção brasileira. Calma e tranquilidade. Foi o que ele falou no final ali da reunião com o Helena. E é sobre isso, é paciência, cara. 120, pô, isso agora, é, agora são 30 minutos pra buscar o gol. Quer bola, Thiago Silva quer a bola. Vamos começar isso. Com ela aqui na prorrogação. Bora, vambora. E a tranquilidade de quem vive isso há duas Copas do Mundo, né? Zlatko Dalić nem... tá nem suando. Isso me preocupa um pouco, né? Porque, assim, foi algo que eles fizeram... sabendo o que estavam fazendo. A Croácia não acertou um chute no nosso gol, hein? Esse que é o problema. É porque só precisa de uma. Então, não. Fala, não precisa. O Pedro, ele entrou bem. Ele tá voltando pra recompor. Ele já fez um pivô. Calma. Fisicamente tem tudo pra que a gente termine melhor. Autoriza o árbitro! Bora, Brasil! Mais vai, 30 vai, minutos por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2022. Prorrogação entre Brasil e Croácia. Com a torcida brasileira incentivando do primeiro ao último minuto. Com a seleção em busca do gol. Bora, Brasil! Aqui voz. O Rodrigo. Croácia escalada com Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sousa, Modric, Brozovic, Kovacic, Vlasic, Perisic e Petkovic. Na inversão do Danilo. Sousa tá lá, também o Antony. É nossa, escanteio! Valeu a pressão do Antony. Para gerar o escanteio para o Brasil. Tio Pio. Reclamou. Agora o Neymar tá pra bola. Agora vem Neymar pra cobrança do escanteio. Com o Militão, Marquinhos, Pedro, Thiago Silva. Todos na área. Vem Neymar, levantou Marquinhos, raspou na primeira trave o Pedro. Olha chegar no Marquinhos, hein? Um minuto do primeiro tempo. Paquetá. Não deu nada, hein? Vai dar nada. Mas eu fui falta. Sentiu uma das Pelo visto, ele não deu nada. Ele travou o Pedro Paquetá aqui, ó, agora. Adnan Santos e Luiz Cigarro. O Paquetá tava protegido, mas essa bola seria da Croácia, né? Porque foi o Pedro o último a desviar nela, ó. Não, ele tá segurando essa bola ali. Ele queria na falta, né? Então, sei que tá atrás, ia pegar de frente. O Marquinhos tava vindo, né? O Marquinhos tava vindo também, mas é porque aí não tem como cobrar o Pedro. Não tem, mas tem. Só azar, né? Mas o Paquetá também é azar, não tem fácil. O camarada tá em pé ainda, correndo, é loucura. Aí, Lucas Paquetá caiu. Mas ainda foi, acho que esse lado tá melhor pra passar do que o outro. Entre ele e o Lobre. Vlasic e Marquinhos, falta pra gente, falta pro Brasil. Não é possível, cara. É prorrogação, é drama. seleção brasileira está disputando a sua 8ª prorrogação na história das Copas. Vencer na prorrogação só aconteceu uma vez. Tá cego o baralho? Foi isso que ele perguntou. Tá de brincadeira. Mano, o rosto, cara. Por baixo também. Olha por baixo, olha lá. Por baixo. Ah, olha, mas assim, é controlar muito pra não ofender esse rapaz, hein? Mas ele ofendeu. Não. Eu digo a gente. Em 1938 foi a única prorrogação que o Brasil venceu nos 120 minutos. E as outras? Aí depois, também em 38, quando tinha um empate na prorrogação, tinha um segundo jogo, o replay, aí o Brasil passou da Tchecoslováquia. Em 54, empate na prorrogação, na fase de grupos ainda tinha prorrogação com a Iugoslávia. Em 86, perdemos nos pênaltis para a França. 94 contra a Itália na final, 98 contra a Holanda. 2014 contra o Chile. Aí o Brasil venceu essas dos pênaltis. É dramático. Bruno Petkovic. Era uma beliscada nele. Aí vem depois o Militão. Pra ganhar na bola também. Toma a caetinha. Que é de graça. E aí, cadê o amarelo, cara? Falta. Cadê o amarelo? Pô, não vai dar amarelo não, gente? O pessoal de casa. Tô brincando. Cadê o cartão? Caneta é essa, hein? Tá amarelo. Aí amarelo. Não deu amarelo, cara. Bora, Brasil, vamos ganhar. Aqui o Marquinhos. O critério de amarelo do Brasil para a Croácia está diferente pro Michael Oliver aí. Brasil tem que vem passar para as quartas. Marquinhos. Brasil tem que passar para a semifinal. O tempo aqui passa rápido, hein, gente? Vambora, Danilo. Vambora, Danilo. Cruzamento para a área. Canhota não é a boa. Lembrando para quem está nos vendo. 115 minutos, vamos ter um intervalo. E aí a falta, a repetição. Que isso, hein? Tô com a bola. O critério dele é na área amarela, irmão. Então, jogo é jogado, vambora. Lá, levanta uma, e joga. Agora, ó, foi, nossa. Mas é porque essa segunda ele foi tentar a bola. O juizão. O Brozovic não vai fazer nada. Quando ele viu que era o Neymar, ele começou a gritar. O jogo aqui vai até 115 minutos antes de virarmos o lado. E quando vira o lado, não tem nem papo, é só virar. Olha aquela, aquele Miguel. Aí na teoria virar o lado e jogar. Vamos ver se é fiado, é? Com 105, né? Com 105 vira o lado. Falei 115, até eu tô emocionado aqui. Vem bola na referência, Vlasic. Chega bem o Marquinhos dessa dupla de zaga do Brasil, viu? Logo, o que esses caras fazem é brincadeira. Vem, Casimiro. Já domina por aqui o Paquetá. Bola pro Militão, tá de primeira. Pro Antony. Ele vai bagunçar a noite toda. Fez a fita, o Antony botou na frente. Doido agora está o Perisic. Antony dá uma penteada. Volta curtinha demais. Não rouba. Mas deu certo, brigou bem o Militão. Antony na frente pro Paquetá. Voltou, Casimiro. Inverte. A bola chega pro Rodrigo. Na entrada da área, Rodrigo ameaça um tiro, tocou no fundo, Danilo, cruzamento, segunda parte, fez o corte Sousa. Aí o Petkovic, mas vem o giro ali pra cima do Thiago, tá sozinho, aperta a seleção e ganha. Bora. Vem Neymar. Vai logo, Brasil, tem que ganhar esse jogo. Vem o Antony. Cruzamento pra área, bola é boa, toque de cabeça, Pedro brigou, chegou a zaga, cortou, tá com ela o Neymar, de costas, vamos arriscar pro gol, gente, Paquetá pro Neymar, briga o Paquetá, com ele o outro, falta do Paquetá. Não, falta para a Croácia. Ô Juninho, sinto falta às vezes de um chute de fora, uma bola pra arriscar, mas aí 96 minutos, né, então a lucidez... Bonito drible do Antony, a lucidez já não é mais a mesma. Dá sim pra chutar de fora. Apesar do goleiro croata estar fazendo um grande jogo, mas eu acho que quando o Brasil consegue acelerar pelos lados, tentar fazer uma jogada coletiva, a gente é sempre perigoso. Não foi nada, irmão. Não foi nada. Cara, que teste a minha paciência ser árbitro. Tá doidinho. Chamou? Chamei, 7 minutos do primeiro tempo de prorrogação. Tá bom, né? Voltando de lesão muscular, tem aí alguns minutos. Vamos ver aqui o Brozovic primeiro, hein? Fechou bem o espaço ali o Paquetá. Rodrigo. Bora, Brasil. Blasito chega na marcação. Vem com tudo o Blasito fazendo três faltas em sequência. 5 milhões e 490 mil. Quase 5 milhões e 490 mil. O Danilo chegou duas vezes. É, porque agora é o Alex tem mais espaço. O Brasil mexeu três vezes. O Danilo tem amarelo também. É. Tem uma substituição extra aqui no período de acréscimo. Marquinhos ou Thiago Silva? Danilo. Aqui o Marquinhos. Vai logo, Brasil. Vamos fazer esse gol. Marquinhos. Danilo. Bola pro Neymar. De volta pro Danilo. Thiago Silva. Roda a bola, seleção brasileira. Parece cansada a Croácia. Vem o Brasil, vem o Rodrigo. Mandou pra área. Era pro Paquetá. Pelo amor de Deus. Ela vai direto à linha de fundo. Rodrigo. Rodrigo, não é assim. Os torcedores da seleção brasileira. O tempo parece jogar contra o Brasil, mesmo com empate. Porque a Croácia parece confortável com a hipótese dos pênaltis. O Brasil, não. O Brasil quer vencer. É que a Croácia também, a gente já falou várias vezes, jogou 120. O Brasil fez aqueles 45 minutos maravilhosos e segurou um pouco. Para de bater isso. Para de estar chutando. Blasito e Marquinhos. Em dobra. Blasito faz boa jogada, limpa. Então, depois de algum tempo vai ter alguma liberdade no ataque à seleção croata. Vem o Modric, não é possível, 37 anos correndo agora, cruzamento, Marquinhos tirou. Aí subiu o Kovacic, girou na entrada da área, teve falta em cima do Paquetá. Porque é que ele tá correndo? Falta em cima do Paquetá. O Modric correndo muito. 9 minutos do primeiro tempo de prorrogação, assim, quase 10. O meio campo croata, ele teve um pouco de liberdade também. Se a gente perceber, eles estão sempre com espaço para correr com a bola. Então assim, quando a gente não conseguiu duelar ali no meio, natural que sobra um espaço, porque fica três da Croácia contra Paquetá e Casemiro. Passamos de 10 minutos do primeiro tempo, 10 minutos do primeiro tempo de prorrogação. É dramático o jogo, vem bola na referência, Pedro, boa abertura pro Neymar. Tem Antônio do outro lado, cruzamento pro Paquetá, bate de rebate, não é possível, Lopes tirou. Ganha Casemiro, Militão, dá pro Antony. Ele, o Perisic, já tá na área, qualquer toca aí é pênalti, Antony contra dois, Antony, segura, toca atrás, a bola vem a Militão, chega de volta pro Antony, abre na canhota, toca atrás para Thiago Silva, capitão domina, controla o jogo, levanta a cabeça, é muito técnico, vem pro cruzamento, Thiago! É quase isso! E o voleio do Pedro defendeu, Livakovic! Mostra essa bandeira, torcedor! O futebol é o orgulho brasileiro. Está tentando retomar a coroa do futebol mundial. Querendo o hexacampeonato. 20 anos depois. Na segunda Copa do Mundo que é disputada no continente asiático. Modric. Por mais igual que o jogo esteja, zero chute no gol da Croácia, Luizinho. Zero. 5.826.000 espectadores. Tá mortinho, Brozovic, hein? Tá sim. Tá mortinho. Mas vem Sousa. Perisic. Luka Modric. Boa devolução pra Kovacic. Já limpou o Antony. Kovacic chegou na área. Kovacic, Thiago Silva! O monstro ganha mais uma. Antony. Aí botou o Casemiro no veneno. De primeira boa, bola do Paquetá. Antony acelera para o Militão. O Neymar bora, pediu. Brasil. Essa bola tem que chegar no Neymar. Agora sim, pro Neymar, dominou mal. Ah, não. Não é assim, não. E não agora vem o Petkovic. Tá sozinho, hein? Petkovic contra todo mundo. Ele quer ficar de costas. Que jogada foi essa? Petkovic limpou. Tá na área. Ajeitou. Brozovic. Manda pra fora. Petkovic do céu. O que ele faz o fartão agora? Tá maluco. gente, Covid do céu. Ainda bem que ele não é. Vai fazer esse gol. Porque depois que ele briga, não tem a nossa. Mas o que ele fez com o Casemiro ali, Jesus. Mas ele limpou pra ele, Casemiro. Aí não teve arranque, né? Ainda bem, né? Porque se ele tem, se é o Neymar, se é um jogador nosso com arranque, sai na cara do Alisson. 12 minutos do primeiro tempo. E ainda bem que o Brozovic já chegou. Essa altura não já tem mais oxigênio no cérebro. Você perguntou o chute de fora. O equilíbrio não é o mesmo. A lucidez não é a mesma. É normal. E o Uranovic correndo aqui. Agora corre atrás, porque vem Neymar de cabeça. Tira logo em posição de impedimento do Neymar. Ah, não, droga. Vamos tentar jogar mais com ele. Vamos lá. 13 minutos do primeiro tempo de prorrogação. Modric, Perisic. O Brasil conteve bem o Perisic, conteve bem os atacantes. O difícil é segurar essa troca de passe aqui o jogo todo. De cabeça tira Thiago. O rebote é do Sousa. Vem, vem, Militão. Vem, Militão. Partidaço, é, Militão. Vambora, Antônio. Tá fresco no jogo. O Veinho não corre contigo, cara. Pecou. Lateral. Cara, tá dando o quê? Tá dando o quê? Tá dando o quê? Eu, hein? Não pode tentar a caneta? Tá maluco? Fecha as pernas, pô. Só isso. Ele fechou e tá tudo certo. Tá tudo certo, resolvido. Vai cantar de galo pra cima do Brasil. Não, bora logo, Brasil. Vamos, Neymar. Quase 14 Danilo. Minutos. Rodrigo. Ele e Uranovic. Rodrigo. Vem, Danilo. Se quiser queimar, queima pro gol, Danilo. Tá bom, Danilo. Mas vocês não sentem que essa bola entre o Lovren e o Juranovic, por aqui a gente tá conseguindo dar uma enfiada. Por exemplo, clareou agora pro Danilo. O Alexandre não entra. Então, André, não. É isso aí. O Alexandre chegou a ficar aqui pronto pra entrar, mas aí botou o colete e o Tite desistiu da sua. 14 minutos e meio. O primeiro tempo de prorrogação. É a segunda vez que ele vai pra dentro do Bandeira. A favor do Brasil, então por isso que o árbitro deu essa dura. 12 e 12 da tarde. Vai não, ó. Vai logo, não, velho. A sobra do Brasil é de Casemiro. Essa bola ficou ali, dividida, ele chegou bem. Vem o Militão, é a última bola do primeiro tempo da prorrogação. Tá valendo tudo isso. Anthony ganha, briga. É nossa. Vai deixar jogar? Tem que bater logo, vai acabar. Vai deixar jogar? Vai. Mais um minuto de acréscimo. Vamos até 106. Até os 16 minutos. Esse sorriso. Tá pedindo pelos tempos. Sim, mas vamos ver. Marquinhos. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Pediu. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Gol! Faz 1-0. Por mais que a Croácia estivesse jogando bem, ela não chutou no nosso gol. Acabou o primeiro tempo de prorrogação. Agora é o segundo tempo de prorrogação. Conseguindo a jogada coletiva, todo mundo aqui muito. Cara, é uma loucura. Ele deu um e o Brasil aprende com esse minutinho extra. Vai terminar o primeiro tempo da prorrogação, Cruzão. Acabou. Agora acabou. Vamos ver o Vlasic. Sem falta, Vlasic na frente, Juranovic cruzamento, Petkovic corou, tira Antony. Modric. Isso, termina o primeiro tempo da prorrogação, um pro Brasil. Confusão. Confusão onde? Confusão aqui no banco do Brasil. Os jogadores foram para dentro do quarto árbitro, que foi tentar conter ali os jogadores. E aí, agora os jogadores estão tendo mais calma, mas assim, ó, ficou um pouco mais forte. Guilherme Beltrão, Neymar. É por isso que o jogador diferente não pode sair. Porque ele vem, costura com o Rodrigo, tabela. E Paquetá e Neymar, o que se entendem nessa passagem do ciclo, é um absurdo, é a festa brasileira! Guilherme Beltrão a zero! Olha, Luiz, aí a gente tem que falar também sobre como esse gol também simboliza muito e é importante para o Neymar esse gol. Não só pelo recorde que ele chega a igualar o Pelé agora, mas, cara, é um jogo onde ele não estava bem, é um jogo onde ele vinha errando mais do que acertando para o padrão Neymar, do que a gente exige dele, do que ele pode entregar para a gente. Mas aí, cara, entra numa situação do jogo onde ele fala que a perna não existe mais, onde não existe mais lucidez. Só que esse rapaz aí não é um jogador normal, ele é um jogador sobre... Gol do Brasil na prorrogação. Quem é o gol? Do jogador normal. Ele é craque, ele é um gênio. E aí, a lucidez, ela tem exagerada. Quem a qualidade, ela tem exagerada. Neymar! Ele tá caído ali. Seria pênalti. O Juninho falou comigo aqui, seria pênalti do... Acho que até do Modric. 1-0 para o Brasil. O início da jogada é o gol de Neymar. Aos 16, então, aos 15 pênalti, minutos do primeiro tempo de prorrogação. O goleiro tem essa lucidez que a gente fala que é tão difícil de encontrar nesse momento do jogo. Juiz Mike para ajudar o goleiro a fazer o gol. Agora vai entrar o Maia no lugar do Kovacic, tentar mudar alguma coisa a Croácia, mas é isso, é gênio. Meia canhoto. Luizinho, jogada coletiva, né? Triangulação, foi um golaço. O Neymar teve a tranquilidade final, o talento total que só ele tem para driblar o goleiro, mas a bola veio. Neymar, Rodrigo, o Modric dormiu na marcação um pouco, Neymar recebeu, Paquetá, triangulação, drible o goleiro, gol de Brasil e gol merecido, sim. Dá pra falar alguma coisa, Casemiro? Irmão, vou te falar um negócio, cara. Alexandre aí também! A gente sofre demais. Mas é o Militão, hein? Cara, o Militão já tava jogando com as... Olha, vou te falar. Jogou muito, Militão. O Militão tava jogando com os shorts aqui já... Preso na cueca, sabe? Com as coxas todas expostas. Tava morto já também. Partidaça, hein? Irmão, Neymar é um gênio. Ponto. Brasil é... A gente falou nisso no jogo, Luiz. O coletivo do Brasil é muito forte. O gol foi coletivo. Mas tem que aparecer o gênio também. Tem que aparecer o 10. E é por isso que ele tá ao lado do Pelé, Luiz. É por isso que ele tá ao lado do Pelé. Porque ele é gênio também. Vamos que vamos. Mais 15. Meu Deus. Alexandro, Fred em campo, saindo Paquetá, saindo Militão. Que bolaça do Paquetá, hein? Também, só um tapa de canhota, hein? E assim, Juninho, autoriza o árbitro, bola rolando para o segundo tempo da prorrogação. Um para o Brasil, Neymar, 106 minutos de jogo. Zero para a Croácia. Não, assim, muita gente falando. Um para o Brasil, zero para a Croácia. Ele é acima do jogador normal, ele é craque, ele é... Do Souza, mas é isso, é gênio. Vai sair. Agora vai entrar o Vai sair um Kovacic e vai entrar o Madre. Jogo. Ela tem as... Vai sair o 14, Éder Militão. E é por isso que ele tá ao lado do Pelé, Luiz. Pareceu também. Vai sair também. É Sérgio Lucas Paquetá e vai entrar o 8 Fred. Estamos aquela marca. Na hora que a bola cruzou, segundo tempo de 6 milhões de pessoas ao mesmo tempo. 6 milhões de aparelhos conectados. Sinal? Lindo. Sinal? Obrigado, hein? Vem aqui o Modric pro levantamento, bola na área, tira Alexandro. O Gabote é da seleção croata. Agora tem mais 15 minutos pro Brasil se defender. Ou quem sabe buscar o segundo, né? Brozovic no fundo, boa tabela. Chegada é perigosa, tem que tomar cuidado. Esse aqui é o Sousa pro cruzamento, pé trocado, Fred. Tem o Modric. Sousa. Esse é o Maia. A bola vem atrás com o Guardiol. Agora é hora da torcida brasileira defender junto, né? Atacou junto o tempo todo. Em Perisic, cruzamento. Bola na segunda trave. Cadê Rodrigo? Ei! Arremesso lateral para a seleção. Rodrigo, seu velho. Então tá bom. No gol ele não acompanha o Neymar. Depois a gente vê novamente o gol. Que bom. Calma, já é o placar. Já eu marco o placar quando terminar o jogo. Quando terminar a prorrogação e se classificar. Maia. Se dá empatado. Ele vai à frente, ele é perigoso, ele tem a perna esquerda com muita qualidade. Olha só como ele vai brincando. Chega bem o Pedro. Rodrigo e Pedro. Vambora, Pedro! Vai chegar o Lovren. Um dos últimos, uma das últimas janelas disponíveis, o Pedro entrou. Voltando aí, ó, recompondo. Ele tá fazendo o trabalho, tá fazendo pelo. Tem um pique, agora tá morto, né? Mas já tá voltando pra se posicionar. Maia. Ó, mas ele fechou o espaço. Volta do Modric, ó. Canelada do Lovren. Pedro. Maier ganhou. Brozovic. A bola chega aqui no Sousa. Aperta Anthony. Luka Modric. Brozovic. Chegou Perisic, botou na frente. Cruzamento, vem pra área, segunda trave. Perdeu. Bola do Brasil de novo. Teve alguma coisa que tinha no Silva ali. Rodrigo, que lançamento pro Neymar. Que isso, falta do Neymar em cima do Guardiola. Mas assim, o pique que esse garoto. Ih, ó. Levantou. Acho que foi lá. É. Foi lá ele? Assim, impressionante o pique que ele deu, cara. Partidaça também. Vai cair. Luka Modric. Tem Perisic na frente. Limpou. Chegou no fundo, escanteio, hein? Não. Vem cobrança de escanteio. Escanteio. Luka Modric nela. Tem mais um atacante, vem Budimir. Se puder filmar a placa, vou agradecer. Pô. 4 minutos, estou sendo campeão. Vai já em Sousa. Vai já em Sousa. Completamente, né? O atacante jogador esquerdo é um desenho extremamente agressivo da Croácia, que não tem escolha, né? Tem 11 minutos para tentar salvar a Copa do Mundo. Tem aqui o levantamento para a área, prefiro tocar curtinho aqui, Modric. A jogada ensaiada, Marcelo Brozovic pro Maia. O Brasil marca bem. Tem Brozovic, agora deu espaço para Luka Modric. Ele breca, toca Brozovic. Aí tá em posição de impedimento, não? Chegou no Maier, cruzamento, vem na segunda trave, Petkovic, dominou, ele quer o corpo, Petkovic perdeu, foi bem a marcação brasileira. Agora nos pés do Neymar, o um contragolpe, Rodrigo se manda, Anthony também. Bora, Brasil. Segurou um pouquinho o Neymar, perdeu a chance do contra-ataque. Brozovic. Croácia toda ataque. Seleção tá toda exposta. E amanhã, 4 da tarde, Inglaterra e França ao vivo. Que jogo, hein? Aqui. Bola pra área. Perisic subiu, procurou, brigou. Casemiro, dá um chutão. Neymar tá morto também, com presença brasileira. Wilton Pereira Sampaio, vai ser o árbitro amanhã, 4 da tarde ao vivo, vem cruzamento pra área, tem que tirar essa bola daí, Thiago! Cortou, falta nele! Que jogador, cara! Que jogador é o Thiago Silva! A partida que a defesa brasileira tá fazendo hoje, mais uma, né, aqui ainda falta, tá? Um selo sorologia defesa, em sorologia goleiro, em sorologia juiz. Ah, não, mas é muito bem mas, feito. Mas assim, é muita segurança, cara. É muita segurança, bicho. Tá louco. Vamos lá. 1-0 para o Brasil. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, ele não acompanha. Melhor para nós. Que tabela, Paquetá. Que golaço. Que golaço do Brasil, Neymar! Que golaço. E olha, pode se abraçar. Momento mágico, momento do gol. Predestinado. Coisa bonita, viu? A grandes coisas. E não é fácil. Desde pequeno, desde 10, 11 anos, tem uma expectativa de ser um dos grandes craques do mundo. E foi. Em cima de você. E é. De ser um grande nome, simplesmente do futebol mais vencedor da história, que é o futebol brasileiro. E hoje, homem, quando o garoto nunca fugiu da responsabilidade, muito criticado, hoje faz talvez o gol mais importante da sua carreira. Uma carreira que já tem título de Liga dos Campeões, que já tem grandes momentos, Libertadores da América, Copa do Brasil, títulos nacionais na Espanha, na França. E hoje um gol no mata-mata de Copa, nas quartas de final. É Luka Modric, ainda tem tempo aqui a Croácia. Ele City, ele o Antony, aí ele vai levar no fundo. Chega bem, Antony! Dá a caneta bate aí, Perisic. Na massa. Bate na massa, camarada. Dá a caneta aí, Perisic. Fala agora, Perisic. Tiro de meta para a seleção brasileira. Muito obrigado, mais de 340 mil aparelhos conectados na Twitch. 6 milhões de aparelhos conectados no YouTube. Brozovic tem que sair, né? Uma hora o cara tem que sair. 15 quilômetros e 500 metros ele percorreu. E vem outro cara de frente. Outro sítio, mais um do Dinamo Zagreb. Tava com a tal febre do Catar. Hoje, 4 horas da tarde. E ele veio a campo aí, o Orsic. Hoje, às 4 horas da tarde. Holanda, Argentina. Seguinte, né? Botou todo mundo pro ataque, aí tem espaço. Pedro domina bem. Antony. Isso, Antony, agora é a hora, né? Pra ganhar escanteio! Pra isso ele é perfeito, né? Ele tem essa qualidade, esse é rabisco. Viciado em camisa. É. O tempo todo buscando ela. Deixa eu falar um negócio, tá? Acabando esse jogo, vai fechar o tempo. Acho que não. Vai fechar o tempo. Acho que não. Os caras estão tão cansados que vai ter essa mão. E aí cabe ao Brasil não entrar na deles. Porque o Brasil, por enquanto, é semifinalista. Quem tem a perder somos nós. Porque assim, os croatas já vão perdendo a paciência com o Antony. Fred. Casemiro. Antony. Falta no Neymar. Falta para a seleção brasileira. Brasil vai se classificando para a semifinal. Terça-feira. 16h. Tá louco. Meu Deus. Vambora, Neymar. Faz mais um, Neymar. Faz mais um. Tá bom. Pera aí. Tá maluco. Segura essa bola, Antony. Que tá isso, Antony? Vem, Fred. Danilo. Amanhã, 16h, tem França e Inglaterra. Ao vivo, quartas de final. Inglaterra e França. E na terça-feira, por enquanto, Brasil e pode vir Argentina, pode ser Holanda, pode ser quem quiser, pode ser Holanda. O Brasil está preparado, segura essa perna aí, Danilo, pelo amor de Deus, segura essa perna aí, olha lá, Rodrigo, desce para descer, vamos descer, sim, vamos fechar, vamos marcar, se ele der acréscimo nesse segundo tempo, ele é canalha. Não aconteceu nada. Então pode esperar para acréscimo, Luiz. Ô, Luiz não, quer dizer. Vambora! Chegou no Pedro, pro Fred! Vai, Guardiol na bola. Não é possível. O Guardiol é muito bom. Vai ser 100 milhões para cima esse garoto. Não é à toa que o Real Madrid tava atrás dele também. Real Madrid, tinha todo mundo. Modric, boa bola. A Aí é perigoso, olha o espaço que tem aqui, o Brasil tá aberto. Orsic pra trás, Petkovic! Gol da Croácia, Petkovic, empata o jogo. Petkovic, caralho. O Brasil aberto, o Brasil exposto. Ah, não, porra. Vencendo o jogo com 11 minutos do segundo tempo da prorrogação. Bruno Petkovic faz o gol da Croácia. É gol da Croácia. E não pode derrubar. E não pode abaixar a cabeça. Mas não pode deixar o time tão exposto assim numa bola. Como assim? Eu falei fora do ar aqui. Quantas vezes a gente viu essa jogada pelo lado esquerdo quando o Militão estava em campo? Nenhuma. O Militão bloqueou todas as jogadas. Se ele sair pro cansaço, tudo bem. Mas o Militão marcou o Perisic, marcou quem caiu pelo lado dele e ainda atacou. Ai, o desvio. Desviou no Marquinhos. A bola ficou um pouco mais longe do que o Alisson conseguiria chegar. Um chute que não foi tudo isso, mas é gol da Croácia. Muita sorte. É gol da Croácia, 12 minutos do segundo tempo da prorrogação. Primeiro chute no gol que eles acertam. Não é possível. Mas o lado direito, o Militão bloqueou muito hoje. Muito. Acho que não tinha mais condições. Se tudo sair, bem, se não tem condição, tudo bem. Desgraça. Se não tem condição, tudo bem. Mas estava bloqueado esse lado, não passava nada. O Danilo volta de contusão. Tá, a câmera de cima do Danilo. O Danilo tá pregado, tá? Quatro contra quatro. Pô, a essa altura do campeonato, o segundo do jogo é inadmissível, inadmissível. Mas vem o Brasil em busca do gol. A nossa marca é a persistência, é acreditar até o último minuto, como também são os croatas, hein? Como também são os croatas, valentes, guerreiros, até o fim do jogo buscaram o resultado. E eles estão armados para o ataque agora, hein? Tem que tomar cuidado. Já fez a falta ali o Alexandre, fora para da bola. De dar falta da seleção do croata. Tem que tomar cuidado agora. Petkovic tomou o cartão porque tirou a camisa. Aí, obrigado, do cartão amarelo. Luizinho. Hernan. Ah, e toda aquela euforia que era da seleção brasileira, que era do banco da seleção, da torcida, agora é tudo croata. Parece que eles estão ganhando o jogo. Ah, e o sentimento é esse, né? Eles estavam eliminados até um minuto. Não tem como ser diferente. Tá com 13 minutos. Prorrogação e buscar um empate é normal. O psicológico agora é importante manter do jeito que dá, que não é fácil. Bora, Neymar. Tenta a finta. Vai subir o Lobre. Neymar vem no corpo. Lobre ganha. Repito. Croácia agora montada pro ataque. Caralho. Que time valente, hein? Que time guerreiro. E o Juizão tá aqui ao final do jogo, né? O Juizão não quer ver nada acontecer mais, né? Não, é, tá com 14 minutos do segundo tempo. Tem jogador que disputa na terceira Copa do Mundo. A gente falou sobre isso. Assim. É, mas era praticamente impossível a Croácia fazer um gol no Brasil em velocidade. Agora, claro, tem o cansaço dos galhos. Tem que tomar cuidado. Agora é pensar também que tem ainda uma chance na disputa de pênaltis. Maia, bem na frente. Luka Modric voltou a bola pro Maia. Tem que tomar cuidado, gente. Vem Maia de longe. Meu Deus do céu. Tá fora, bloqueei. Tiro de meta para a seleção brasileira. Esse garoto joga no Rennes, tá fazendo. Joga muito bem, né? Jogou pouquíssimo essa Copa. Então, não vai sair jogando agora também, né? Tem o Pedro pra quem sabe ganhar essa bola lá na frente. Mais 2 minutos à frente. Mais 17 minutos. Mais 2 aqui. É isso aí, mais. Obrigado, Hernan. Vambora, Pedro. Falta do Pedro. Ah, não, droga. Falta do Pedro. 120 minutos ficaram pra trás. Vambora, Antony. É agora. Antony no contra-ataque. Vai pra cima, Antony. É você, cara. É você. Guardiol ganhou. Vai, Antony prende. Falta! Falta. Subiu amarelo, cara. E é hora de subir pra grande área. Agora é o seguinte. Mais de 6 milhões de aparelhos conectados aqui. Um mundo de audiência acompanhando esse jogo. Você brasileiro. Você que gosta de futebol. É a hora daquela energia nessa bola parada. O Brasil tem ótimos cabeceadores. Pode ser a bola da semifinal. Tem que acreditar. Tem que lutar até o último instante. Vem, bola pra área. Vem, Neymar. Caprichou, vai, levantamento. Fez o corte à zaga. Vai subir Marquinhos. Vai, ela tá viva, sobrou. Casemiro, perdeu, voltou. Tira de cabeça, Guardiola. Ah, não, droga. Deixa jogar, seu bandido. Pegou no braço. Enlouqueci agora. Tá certo, tá certo. Correto. Exaltei. Mas a última bola deitada no peixinho. No peixe. Olha o mercado. É um otário. Não é possível, cara. Ele tirou o chute do Casemiro. Pra acabar o jogo. Já machuquei aquela latinha ali na trave. Vai acabar o jogo. Vai acabar. Calma, calma, calma. Aqui já era. Para, Livakovic. Para de dar chutando. É fim de jogo no estádio Cidade da Educação. Vamos para a disputa de pênaltis. Não abaixa a cabeça. Não perde a confiança. São 5 cobranças na série regular. Mais as alternadas, se for preciso. O Brasil tem qualidade. Não pode abaixar a cabeça. Vambora para a disputa de pênaltis entre Brasil e Croácia. Brasil tem que ganhar por pênaltis. Se o Brasil é eliminar, o palavrão continua. Bora pedir um Mac Delivery? Bem-vindos ao nosso mini estádio dentro de casa. É a Copa do Mundo da FIFA. O jogo já vai começar. Tá tudo pronto. E não tem espaço pra mais ninguém. Pega a sua cadeira da sorte. Senta no seu lugar preferido. Até o cachorrinho tem o dele. Esse é o momento do ritual. Faça o seu. Agora, dá um beijinho no seu amuleto. Dá pra sentir a tensão no ar. E aí, você tem tudo o que precisa pra acreditar? O Brasil tem que ganhar por pênalti pra passar pra cima. De volta! De volta você no YouTube, você na Twitch, você no FIFA Plus, você em todo o Brasil. O momento é o mais tenso possível. Disputa de pênalti. Em jogo, o sonho do Hexa. Uma vaga na semifinal. Vamos montar uma lista aqui de batedores? Lembrando que não precisa mais da lista. Agora é bate quem tiver confiante. Acho que o Neymar. E aí acorda o Taffarel. Você possa passar toda essa energia do maior goleiro que o Brasil já teve em disputa de pênaltis na história. E o Livakovic deve estar dando uma olhadinha ali também numa colinha. Que o Taffarel possa inspirar o Alisson. Deixa eu fazer sua lista. De trajetórias tão semelhantes. Tu acha que é quem? Que seja um momento especial, Neymar e mais 4. Neymar, Marquinhos deve bater. Casemiro deve bater. Rodrigo? O Rodrigo deve bater. Pedro? O Pedro pode fechar. Ou o Anthony. Alexandre, eu gosto do Alexandre. Não, entrou tarde. É, né? Não. Bom, tá aí o goleiro que tá na história do futebol. O Livakovic pegou 3 pênaltis contra o Japão, igualando o recorde na história das Copas. Ricardo em 2006 e Subasic com a Croácia em 2018. Brasil, tem que ganhar. Mas isso ficou para trás, né? E foi contra o Japão. Passado. E a gente viu aqui, Luiz, durante a Copa do Mundo, exemplos de como não bater um pênalti. Isso. A gente viu o Japão e a Espanha batendo pênalti, o famoso batendo fofo, né? Aquela batidinha... Sim. É convicção, muitas quartas vezes. Quartas de final de Copa do Mundo, irmão. Beleza? A nossa câmera exclusiva. E aí a nossa câmera exclusiva com o cara que é o decisivo. Deixa eu registrar aqui também, enquanto tá rolando um tosse ali, um cara, o coroa, pra ver primeiro escolher o lado. Tá dizendo, esse lado é aqui, esse lado é lá. Vamos ver. Azul é lá, verde é cá. Lá de lá, na frente da torcida brasileira. Vamos bater na frente da torcida brasileira. Comemorou. E agora é pra ver quem... Brasil. Bate primeiro. Modric escolhe. Croácia bate primeiro. Ah, Juninho prefere bater primeiro ou bater depois? Primeiro. Mas eu também. Mas não tem jeito. Não tem escolha, não. Agora é com o Alisson. Com um dos melhores goleiros do futebol mundial. Eles batem primeiro? Ele perguntou, eles batem primeiro? Sim. Então é você, Alisson. Pressionando desde a primeira bola. Com toda a fé. Com toda a energia possível. Dos brasileiros espalhados por todo o Brasil e por todo o planeta. Até hoje na história, a Croácia disputou 3 vezes disputa de pênaltis. Venceu as 3. O Brasil disputou 4, venceu 3 e perdeu 1. Vai para a bola, o Vlasic vai abrir a série de cobranças. É a hora da fé. É hora daquela energia positiva. Tem que sair do meio já com o canto definido, com confiança. Vai lá, bate, faz, resolve, volta pro meio e apoia os companheiros. E deixa pro Alisson. Sim, antes de passar pelo Alisson ali, dá aquele abraço. Isso. E aí volta pro meio. E zerou tudo. Ao fim da prorrogação, claro, eles mais animados. Agora, agora é Brasil e Croácia na disputa de pênaltis. Vlasic, abrindo a série de cobranças. Vlasic contra Alisson. 1,93m a serviço da meta brasileira. Vlasic contra Alisson. Batiu. Gol da Croácia. Bateu no meio. Tirou a pressão. Olhou pro lado direito do Alisson para dizer que ia bater lá, mas já foi definido na cabeça dele que ele ia fazer isso no meio. Bora, Brasil não vai perder, não. E aquela pergunta, quem? Vai o melhor batedor agora ou deixa pra depois? Vem Neymar ou não vem Rodrigo? Também é um ótimo batedor, sim. Bora, Rodrigo. 21 anos Rodrigo. De idade. Um garoto de um talento extraordinário. Carregando Rodrigo, essa responsabilidade de bater a primeira da seleção brasileira. Vambora, bora, Rodrigo. Brasil. Rodrigo contra Livakovic. Batiu pra bola. Rodrigo! Pegou Livakovic. Não, porra! Pega. Vai, Livakovic! E aí bateu a meia altura, né, Luiz? Não pode bater a meia altura. Quase no meio. Droga, vai perder, vai pro inferno! Eu vou falar, eu continuo. Um goleiro de um lado, bola pro outro, mas. Cobrança mal executada. Seu Livakovic, você é o monstro do Satanás. Mais do que nunca, Alisson é necessário agora. Calma, calma, calma, calma, calma. Vamos. Não concentrou, Satanás! Vem pra cobrança. Canhoto. Vambora, Alisson. Maier contra Alisson. E eu sou mais o Alisson. Vambora, Alisson. Vambora, Alisson. Maier vai perder! Mas vai ter gol! O Palavrão continua! Pezinho esquerdo que quase foi nela. Casemiro! Bora logo, vai fazer gol, bora! Vambora, Casemiro! Um dos líderes dessa geração! Bora, Casemiro! Vem pra bola concentrada, Casemiro! É gol do Brasil! Firme, no canto. Aí não é goleiro que pega. Vambora, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vamos, Alisson. Que cobrança, hein? Vamos, Alisson. E olha, um baita pegador de pênalti goleiro, hein? Ele é. Ele acerta quase todas. Então joga uma pressão nele, cara. Joga, joga uma pressãozinha nele. Vai ser o Modric. Isso! Ele vai perder. Perdeu contra a Dinamarca. Perdeu contra a Dinamarca. Não é um grande batedor de pênalti. Alisson contra Modric. Vai perder. Partiu pra. pra bola, vem Modric! Nossa! Nenhuma chance. Bola de um lado, goleiro do outro. Até aqui, croatas perfeitos na marca da Cal. E eu lembro, não há ordem pré-estabelecida. Esse é um pênalti, mas de muita pressão. Vem Pedro. Vem Pedro para a bola. Pedro na cobrança. Partiu para a bola. Pedro! Gol do Brasil! É isso! Chama! Na calma, na categoria. Chama a galera. Vambora, Brasil. Alisson, quarta cobrança para os croatas. Que cobrança, hein? Vem pra bola, Budimir. Orsic. Vem pra bola, Orsic. Vamos pegar. Vambora, Alisson. Vamos pegar. Vamos pegar. É Lua. É goleiro. Partiu pra bola, Orsic. A melhor cobrança de todas. Indefensável. É, a parede do gol forte, né? Quem é que vem pra essa cobrança? Se perder, acabou. Aqui eu acho que tem que ser o Neymar, Luiz. Tem que ser o Neymar aqui. Marquinhos. Bora, Marquinhos. Vem pra bola, bora, Marquinhos. Marquinhos. Bora, Marquinhos. Na bola, Marquinhos. Tem que fazer. Bora, Marquinhos. Tem que fazer. Autorizada a cobrança do pênalti. Partiu pra bola, Marquinhos. Bora. Acabou. Bora. A Croácia está na semifinal. O palavrão continua! O palavrão continua! O palavrão continua! Eu vou chamar palavrão continuar! Eu vou continuar! Agora a esperança só daqui a 4 anos, né? Daqui a 4 anos! O palavrão continua! Depois de 4 anos, espera! Esperança só daqui a 4 anos, meu irmão. Eu vou falar palavrão há 4 anos. Daqui a 4 anos, meu filho vai ter. Vou falar palavrão há 4 anos, pai. Daqui a 4 anos, meu filho vai ter 18 anos. Eita, mãe, vai estar um. 4 anos, eu vou continuar a chamar palavrão. Vai ter um rapazão bem grandão de mãe, bem altão. Será que meu filho vai estar fazendo o quê com 18 anos? Faculdade? Será? Que já vai estar impactado, mãe. Não pode falar, não, mãe. O palavrão continua há 4 anos. É pra deixar de gostar de futebol, né? Não vamos é parar de assistir esses jogos, né? O Brasil perdeu! A Copa do Mundo perdeu na terceira rodada contra Camarões! Vez que o Brasil perdeu para o Camarões por 1-0. Bem feito! Da outra vez ele perdeu nas quartas também, foi? Da outra vez o Brasil perdeu nas quartas de final também? É carniça! É carniça! Adeus, Brasil! Adeus, Alexa! Adeus, Alex, adeus, férias! Adeus ao férias do Brasil, continua meio amistoso! Não deu! Adeus, Brasil! Flamengo. Flamengo não tá na Copa? Não tá na Copa, mas. Tô dizendo agora, não vamos torcer pra quem. Nada. Nada. nada. Se a Croácia, se a Croácia dá campeão, eu vou dar 4 anos de gol pra Croácia. Se acabar assim da final. Era pra não a Croácia empatar, era o Brasil vencer. Era o Brasil vencer. Já que mesmo que o Neymar fez o gol do primeiro tempo de prorrogação. Dia 18 de dezembro. Thank you. tira sorte. É, agora tá aí. Essa facilidade.